Artigos originais. A experiência de escrita no trabalho de conclusão de curso, percepções de alunos de um curso superior de tecnologia em gestão em recursos humanos. Marcelo Oliveira da Silva, doutorando em educação pelo programa de pós-graduação em educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Mestre em educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professor da Faculdade SENAC Porto Alegre. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/9732192400717277.6 oliveira.s@gmail.com. Maria Inês Corte Vitória, doutora em educação pela Universidade de Santiago de Compostela, Espanha. Docente do programa de pós-graduação em educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/65175054691732176m vitoria@pucrs.br. Resumo. Esta pesquisa traz resultados parciais da percepção dos alunos formados em um curso superior de gestão em recursos humanos sobre o processo de desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Ao fim do curso, os alunos são convidados a responder três perguntas sobre a elaboração do trabalho de conclusão de curso, que buscam entender quais foram as principais dificuldades e o que facilitou ou poderia ter facilitado a escrita. Até o momento, foram analisadas as respostas de 4 turmas de formandos, somando um total de 36 respondentes. Para análise, foram seguidos os passos estabelecidos por Bardin, 1999. As dificuldades apontadas estão ligadas à formatação da Associação Brasileira de Normas Técnicas, escrita formal, necessidade de releitura, reescrita e repetição de vocábulos. Aparecem como potencialidades o aprendizado de escrita em linguagem mais culta e formal que habitual, o manejo de fontes, a busca de dados e sua interpretação. O aprendizado que comporta a realização de um trabalho de conclusão de curso pode ser replicado em várias atividades dos profissionais de recursos humanos, as quais exijam as habilidades e competências de pesquisa, sistematização, escrita e que necessitem no estabelecimento de relações entre a teoria e a prática. As reflexões advindas da análise e elaboração do presente artigo servirão para direcionar mudanças no processo de elaboração do trabalho de conclusão de curso no curso estudado. Palavras-chave: trabalho de conclusão, curso de tecnologia, recursos humanos. Escrita, escrita acadêmica. Introdução. Para que a escrita seja legível, é preciso dispor os instrumentos, exercitar a mão, conhecer todos os caracteres, mas para começar a dizer alguma coisa que vale a pena, é preciso conhecer todos os sentidos de todos os caracteres, e ter experimentado em si próprio todos esses sentidos, e ter observado no mundo e no transmundo todos os resultados dessas experiências. Cecília Meirelles, para que a escrita seja legível. 1963. O presente artigo é fruto de uma pesquisa em andamento em um curso superior de tecnologia em gestão de recursos humanos em uma faculdade privada da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Como um dos pesquisadores coordena os trabalhos de conclusão de curso, surgiu a curiosidade de saber qual a percepção dos alunos sobre a construção dos trabalhos de conclusão de cursos. Para tanto, foram enviados e-mails para os concluintes do curso das 4 primeiras turmas, buscando levantar a percepção sobre a escrita do trabalho de conclusão de curso, suas dificuldades e possibilidades de facilitar esse processo. Em um primeiro momento, apresentamos o contexto em que a pesquisa é desenvolvida, os cursos superiores de tecnologia, em especial, o de gestão de recursos humanos. Da mesma forma, abordamos algumas questões iniciais sobre o trabalho de conclusão de curso. Optamos por apresentar os dados coletados e analisados entremeados com a teoria e não em subseção separada. Da análise das respostas, emergiram 3 categorias a posteriori: a) referências pessoais, b) referências ao curso, c) referências à produção textual. No presente artigo, optamos por dedicarmos à categoria produção textual, que se subdividiu em 4 novas subcategorias: a) regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas para Formatação de Trabalhos Acadêmicos, incluindo citação e referência; b) escrita formal, que também engloba a norma culta e a exigência de neutralidade na escrita; c) a expressão escrita, no que tange à adequação da linguagem oral à linguagem escrita e passar da ideia ao texto; d) problemas relacionados à gramática e ao pouco vocabulário. O que salta aos olhos é a falta de experiência em relação à escrita, sobretudo, à escrita acadêmica. Percebemos que os alunos não sabem manejar as exigências acadêmicas para a consecução de um relatório de pesquisa e que isso se constitui fator estressante. Claro que a realização de um trabalho de conclusão é um momento em que várias habilidades e competências são postas à prova, entretanto devemos pensar na preparação que este aluno recebe para chegar a esta etapa de sua formação. Pelo acompanhamento das primeiras turmas de formandos do curso estudado, percebemos que há um ganho significativo no processo de escrita do seu trabalho de conclusão de curso, pois o graduando aprende a se movimentar com a pesquisa de fontes bibliográficas, incluindo citação e referência, coleta de dados e sua análise. Há que se avaliar outras possibilidades de trabalhos que comportem a experiência de pesquisa aliando teoria e prática e que sejam mais ligadas à natureza do curso de tecnologia. Contexto da pesquisa. Os cursos superiores de tecnologia no Brasil se caracterizam por terem um tempo menor para sua conclusão, bem como por serem mais focados em uma área específica e estarem mais voltados para a atuação direta no mercado de trabalho. Mesmo não sendo uma novidade no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394, Brasil, 1996, possibilitou uma retomada dos cursos de tecnologia em meio a muita discussão sobre se eles seriam cursos superiores ou de nível técnico. A regulamentação dos cursos superiores de tecnologia deu-se principalmente por meio do Decreto 5.773, Brasil, 2006, e pelo Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, Brasil, 2010. Depois de uma série de decretos e pareceres, os cursos de tecnologia foram implantados no Brasil e têm caráter de curso superior, o que significa que os egressos podem buscar formação complementar em nível de pós-graduação. O parecer CNE/CESN 436 afirma textualmente que, abre aspas, os cursos superiores de tecnologia, sendo pós-médios, exigiriam apenas, a princípio, para o seu acesso à conclusão do ensino médio ou equivalente, podendo os seus egressos, portadores de diploma de tecnólogo, dar prosseguimento de estudos em outros cursos e programas de educação superior, como os de graduação, pós-graduação e sequenciais de destinação específica ou de complementação de estudos, fecha aspas, Ministério da Educação, 2001, página 67. Ainda, o mesmo parecer dá as características gerais do profissional formado nos cursos superiores de tecnologia. Dessa forma, esse profissional deve, a, ser inovador, b, saber aplicar, desenvolver e difundir a inovação tecnológica, c, gerir processos de produção de bens e serviços, e d, ter capacidade empreendedora. Dessa forma, ele mantém o desenvolvimento de suas competências intimamente ligadas ao mundo do trabalho. Devido ao tempo de duração ser menor, entre 1.600 e 2.400 horas, os cursos de tecnologia proporcionam aos seus egressos preparação mais rápida para o trabalho que um curso de graduação tradicional em cursos que formam bacharéis ou licenciados, Ministério da Educação, 2001. No entendimento de Andrade Kipnis, 2010, página 179, a expansão dos cursos superiores de tecnologia no Brasil foi motivada pela sua vinculação com o mercado de trabalho e acabou constituindo, abre aspas, um mercado per si, no qual a diversificação da oferta de cursos constituiria uma importante estratégia competitiva dentre os ofertantes, fecha aspas. Complementando essas ideias, os mesmos autores afirmam que há de se perquirir sobre os fatores econômicos envolvidos no processo de escolha de um curso mais barato, mais curto e mais focado em uma área. Com essas características, podemos pensar em incluir uma camada da sociedade que estava afastada do ensino superior. Nesse cenário, este artigo tem seu foco no curso superior de tecnologia em gestão de recursos humanos. O Catálogo Nacional de Cursos conceitua profissional tecnólogo em gestão de recursos humanos como aquele que, abre aspas, atua no planejamento e gerenciamento dos subsistemas de gestão de pessoas, tais como, recrutamento e seleção, cargos e salários, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, rotinas de pessoal, benefícios, gestão de carreiras e sistemas de informação de recursos humanos. Fecha aspas, Brasil, 2010, página 36. O curso deve ter uma carga horária mínima de 1.600 horas. O curso estudado tem 1.836 horas, divididas em 5 semestres letivos, com 72 horas de atividades complementares. O parecer do CNE/CESN 436, Ministério da Educação, 2001, página 67, estabelece que o trabalho de conclusão é opcional, e complementa, afirmando que pode ser desenvolvido, abre aspas, sob a forma de monografia, projeto, análise de casos, performance, produção artística, desenvolvimento de instrumentos, equipamentos, protótipos. Fecha aspas. Além dessas possibilidades, a instituição de ensino superior na qual se insere o curso pode determinar outras formas, abre aspas, de acordo com a natureza da área profissional e os fins do curso. Fecha aspas. Na instituição estudada, optou-se pela realização de monografia individual a ser desenvolvida em um semestre com a orientação de um professor como forma de trabalho de conclusão de curso e requisito para a obtenção do grau de tecnólogo em recursos humanos. No entendimento de Severino, 2007, página 200, o termo monografia refere-se, abre aspas, àquele trabalho que reduz sua abordagem a um único assunto, a um único problema com um tratamento especificado. Fecha aspas. O trabalho monográfico tem como característica a unicidade do tema e a sua delimitação específica para o estudo. E para Martins Júnior, 2008, a monografia implica em um estudo científico realizado por um pesquisador, sob a orientação de um professor, partindo de um tema bem delimitado e solução de um problema por meio de método científico. Em relação aos trabalhos de conclusão de curso, Severino, 2007, página 202, acredita que, quando adotados pelos cursos de graduação, são, abre aspas, uma iniciativa acertada e de extrema relevância para o processo de aprendizagem dos alunos. Fecha aspas. O mesmo autor continua afirmando que a realização do trabalho de conclusão de curso, em muitas vezes, abre aspas, representa a primeira experiência de realização de uma pesquisa. Fecha aspas. No curso estudado, o trabalho de conclusão de curso gera muita ansiedade nos alunos concluintes, mas também representa um valioso momento de aprendizagem para os mesmos e para os professores. Este artigo também serve de momento de reflexão no sentido de repensar a prática do trabalho de conclusão de curso no contexto estudado. Metodologia. Em relação ao método utilizado, afirmamos que, desde a primeira turma de alunos egressos, consultamos suas percepções sobre a elaboração do trabalho de conclusão de curso da seguinte forma: após o término do semestre, todos os alunos formados recebem um e-mail, contendo três perguntas abertas: a. Como foi escrever o trabalho de conclusão de curso? B. Quais as principais dificuldades que encontraste na escrita do trabalho de conclusão de curso? C. O que facilitou, ou facilitaria, a tua escrita no trabalho de conclusão de curso? Trazemos para análise os resultados das quatro primeiras turmas. Os dados foram coletados entre dezembro de 2011 e julho de 2013. Da primeira turma, 2011 DAC 2, 6 responderam às perguntas. Já da turma de formandos de 2012 DAC 1, 7 responderam ao e-mail em 2012 DAC 2, novamente 6 respostas. A quarta turma teve 17 respondentes, somando 36 respostas no total. Nenhuma resposta foi descartada. Para análise de dados, propõe-se a categorização pelo método da análise de conteúdo, seguindo as definições e os passos estabelecidos por Bardeen, 2008. Assim, seguimos as etapas cronológicas descritas pela autora, a saber, pré-análise, exploração do material, tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Para tanto, três categorias de análise emergiram dos dados, cada uma subdividida em subcategorias, o que possibilitou um entendimento maior das respostas e a quantificação dos dados qualitativos. As categorias são: a. Referências pessoais; b. Referências ao curso; c. Referências à estrutura formal do texto. Para a apresentação deste trabalho, nosso foco recai sobre a estrutura formal do texto. As falas dos sujeitos da pesquisa aparecem no corpo do texto, em itálico. Resultados e discussão. A categoria escolhida para análise foi a de referências à produção textual. Tendo em vista que o foco da pesquisa é o entendimento do processo de desenvolvimento do texto acadêmico, tal categoria foi dividida em quatro subcategorias, apresentadas no quadro 1. Quadro 1 – Referências à produção textual. Subcategorias 1 – Regras Associação Brasileira de Normas Técnicas Resultados 14. Subcategorias 2 – Escrita Formal Resultados 12. Subcategorias 3 – Expressão Escrita Resultados 14. Subcategorias 4 – Gramática e Vocabulário Resultados 12. Fonte, elaborado por Marcelo Oliveira da Silva e Maria Inês Corte Vitória com base nos dados coletados, 2013. A primeira subcategoria que emergiu da análise dos dados refere-se ao desconhecimento das regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, mais especificamente neste estudo, na formatação do trabalho, bem como na forma de fazer citações e referências, com incidência de 14 ocorrências acerca destes aspectos, tal como exemplifica a fala de V. Abre aspas. Tive dificuldade com questões de citações e normas, embora tenha tomado o cuidado de contratar os serviços de uma bibliotecária para não ter problemas com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tiveram diferenças entre o que a banca acredita que é correto e o que realmente está na Associação Brasileira de Normas Técnicas. Fecha aspas. A resposta do sujeito V é relevante para entender o processo que torna um aspecto formal, portanto, objetivo, em subjetivo, no momento em que a banca avalia a formatação do trabalho acadêmico baseada em critérios que não são comuns a todas as instituições de ensino superior. Vale destacar que a biblioteca, do contexto investigado, ministra oficinas de formatação para os alunos e atendimento individual, entretanto não há as mesmas oficinas para os professores. Em muitos casos, o professor desconhece o manual ou vem de outras instituições que têm suas próprias regras, distintas das que regem as instituições de ensino superior na qual o curso pesquisado se insere. Nesse sentido, Dieu e Tatin, 2004, página 105, afirmam que a elaboração de trabalhos acadêmicos abre aspas, baseia-se em publicações da Associação Brasileira de Normas Técnicas que, contudo, face das circunstâncias e das necessidades, podem ser alteradas. Fecha aspas. Essas alterações ou adaptações são realizadas pelas instituições de ensino superior de acordo com aquilo que entendem seja mais apropriado a cada caso. Como adverte Castro, 2011, página 4, grifo do autor, abre aspas. Em ciência, não pode haver uma separação entre forma e conteúdo. Trata-se de uma separação fictícia, pois ficamos conhecendo o conteúdo pela forma. Fecha aspas. A forma e a apresentação do trabalho científico são indissociáveis, portanto obedecer às regras de formatação e de citação e referência trazem certa tranquilidade ao orientador e ao avaliador, que podem se dedicar à análise do conteúdo, bem como ao próprio aluno pesquisador, nessa primeira experiência de pesquisa. Medeiros, 2012, página 245, complementa afirmando que a apresentação gráfica, aliada a outros dois requisitos, conteúdo e estruturação do texto, abre aspas, contribui para a consecução de um trabalho capaz de atingir seu objetivo. Monografia realizada sem a preocupação gráfica, em geral, acaba mal-sucedida. Fecha aspas. Das dificuldades em escrever um texto científico, talvez a normatização talvez deva ser a menos desafiadora, pois representa seguir o manual desenvolvido pela instituição de ensino. Entretanto, presenciamos os alunos e professores muito inseguros em relação à aplicação das normas. Talvez possamos pensar em duas principais questões ligadas à normatização. A primeira delas é a de seguir regras, normas e leis. A segunda é a própria interpretação de texto. Já em relação à escrita e linguagem formal necessária ao trabalho científico, os ex-alunos respondentes fizeram 12 referências a estes aspectos. Para Servo, Bervian e Silva, 2007, quando escrevemos um trabalho científico temos que levar em conta que há dois públicos distintos, o público interno, composto de estudiosos da área, o público externo, composto na sua maioria de leigos interessados no assunto. O segundo grupo não necessariamente domina a linguagem técnica e o jargão da área. Para os autores, a linguagem científica deve ser impessoal, escrita na terceira pessoa impessoal, objetiva, modesta e cortês, informativa, clara e distinta, própria ou concreta, não figurada, técnica e com frases simples e curtas. Preocupações que ficam explícitas na fala de M. Abre aspas esquecer o possessivo, o, a questão de não poder afirmar nada, no momento de aglutinar todos os conceitos eu não deveria e não poderia dar opinião, entender que eu não sei nada, eles, os autores, é que sabem o tempo todo. Fecha aspas. Nesse sentido, é interessante trazer a contribuição de Eco, 1977, página 113, que, ao tratar da questão de a quem nos dirigimos ao escrever, afirma que, abre aspas, uma tese é um trabalho que, por razões ocasionais, se dirige ao examinador, mas presume que possa ser lida e consultada, de fato, por muitos outros, mesmo estudiosos não versados diretamente naquela disciplina. Fecha aspas. O que não significa, segundo as ideias do mesmo autor, que se deva iniciar pelos conceitos mais básicos ou óbvios, mas sem trazer ao leitor todas as informações necessárias ao entendimento do tema a que o trabalho se dedica a estudar. Na instituição estudada optou-se pelo uso de uma linguagem formal e impessoal, terceira pessoa impessoal, o que traz certa estranheza inicial aos alunos, mas é a linguagem formal que mais apresenta dificuldades. A fala de P. ilustra a necessidade de formalidade e clareza na escrita acadêmica. Abre aspas um trabalho de conclusão de curso é um trabalho acadêmico, então deve ser escrito de uma maneira mais formal, deve ser objetivo, claro, todos devem ser capazes de ler e entender alguma coisa do que está escrito. Fecha aspas. Essas características para a ex-aluna contraditoriamente representaram dificuldades, mas também possibilidades, já que se referem à pergunta 2, quais as principais dificuldades que encontraste na escrita? Tal dificuldade representou uma oportunidade de aprendizado para a aluna, pois parece dar sentido à experiência de escrita do trabalho de conclusão de curso ao entender a quem se destina sua escrita e a necessidade do uso da norma culta. Também em relação à pergunta 2, trazemos duas respostas semelhantes. Abre aspas a linguagem mais formal que é necessária no trabalho, pois no dia a dia não somos acostumados a escrever assim, fecha aspas, M. E ainda. Abre aspas dificuldades na escrita formal. A linguagem exigida para este tipo de trabalho não é a que costumamos aplicar em trabalhos usuais das aulas. Fecha aspas, N. As duas falas demonstram que a experiência ou o costume em escrever em linguagem formal não é uma realidade do curso investigado. Como afirma Eco, 1977, página 5, grifo do autor, abre aspas, não importa tanto o tema da tese quanto a experiência de trabalho que ela comporta. Fecha aspas. Desse modo, a experiência de realizar um trabalho de conclusão de curso acompanhará esses formandos para o resto da vida. Também se tivessem outras oportunidades de realização de trabalhos nos moldes acadêmicos, talvez tivessem mais facilidade ao chegar ao último semestre. Ao que também complementa o mesmo autor quando afirma que, abre aspas, elaborar uma tese é como exercitar a memória. Temo-la boa quando velho se exercitarmos desde a meninice. Fecha aspas, Eco, 1977, página 5. Outro sujeito faz uma crítica à atuação dos professores e complementa as ideias desenvolvidas pelas colegas M e N. Abre aspas lamento em dizer que os professores poderiam passar menos lides e forçar mais a escrita, eu acho que isso ajudaria a exercitar. Fecha aspas, V. Talvez se possa pensar que tal fato se explica em função de práticas pedagógicas que se fundamentam quase que exclusivamente na elaboração e apresentação de trabalhos em PowerPoint. Dessa forma, os acadêmicos se habituam a escrever muito mais em forma de tópicos itens, e menos em textos que exigem elementos de coesão e coerência. Podemos pensar também que a experiência de escrever com citações e referências não é privilegiada nesse formato de trabalho, o que impacta sobremaneira na escrita do trabalho de conclusão de curso. Vale também uma investigação sobre a noção de plágio que os acadêmicos possuem e como ela se manifesta nos trabalhos exigidos para disciplinas e nos trabalhos de conclusão de curso. Quando anunciamos no início deste artigo que as reflexões realizadas servem para a ressignificação do trabalho de conclusão de curso no contexto estudado, pensamos nas características do curso de tecnologia, mais prático, mais voltado para o mercado. Há que se pensar se o modelo escolhido é o mais adequado para um curso de gestão em recursos humanos. Gatti, 2007, página 65, afirma que, abre aspas, pesquisa só se aprende fazendo. As características do ato de pesquisar constroem-se socialmente, num verdadeiro processo de socialização, até de formação artesanal. Essa construção demanda a interlocução dos menos experientes com os mais experientes. E esse é um dos nós da questão em algumas áreas onde a tradição da investigação científica vem sendo pobre, e essa pobreza reproduz-se pela rarefação de interlocutores maduros no trato direto e continuado com a pesquisa. Fecha aspas. Dessa forma, algumas inquietações aparecem: estamos formando pesquisadores, temos experiência suficiente em pesquisa para formarmos esses novos pesquisadores, que forma ciência estamos promovendo? Sem dúvida, a experiência de realizar um trabalho de conclusão de curso é válida e notamos o crescimento dos alunos durante esse processo. Entretanto, será que há outras formas de propiciar a experiência de pesquisa? Há que se adequar os trabalhos exigidos durante o curso de modo a preparar melhor os alunos para a elaboração do trabalho de conclusão de curso. Complementando essa ideia de falta de experiência na escrita acadêmica, 14 respondentes indicaram a dificuldade de traduzir o seu pensamento para o registro escrito, evidenciando limitações ao levar em conta que a escrita não é a transcrição da fala. Da mesma forma, iniciarem-se na nova realidade propiciada pelo trabalho de conclusão de curso e nas exigências próprias da pesquisa e da escrita acadêmica. Tal como expressam os três seguintes excertos. Abre aspas, minha maior dificuldade foi na hora da conclusão final, sabia o que ia escrever, mas tinha dificuldade de pôr no papel. Fecha aspas, é. Abre aspas, o início foi a principal dificuldade, entender o que eu queria, entender a linguagem trabalho de conclusão de curso. Fecha aspas, p. Abre aspas, sabemos que não é fácil escrever, portanto sempre procurava me isolar tanto em casa como na faculdade para desenvolver meu texto. Fecha aspas, L. É interessante acompanhar o desenvolvimento das estratégias que os alunos desenvolvem para a escrita, como isolar-se mencionado por L. Outras tantas formas surgem na caminhada em direção à banca final. Percebemos que muitos alunos, em um primeiro momento, não sabem se mover bem na construção de um referencial teórico, mas depois acabam ficando muito apegados à citação e à referência. Por fim, a dificuldade é se soltarem dos autores para escrever as considerações finais. Em muitas bancas ouvimos os professores dizerem que faltou o aluno aparecer no trabalho. O que nos faz retornar ao eterno dilema da autoria em trabalhos científicos, Pereira, 2013. Castro, 2006, página 130, afirma que, abre aspas, o que tínhamos na cabeça antes de escrever é uma pálida imagem, uma sombra mortiça daquilo que finalmente sai no papel. Fecha aspas, para o autor, a escrita é um processo de articular as ideias de forma rigorosa. Portanto, abre aspas, o processo de revisão oferece um grande potencial de enriquecimento. Fecha aspas, Castro, 2006, página 130. Esse processo, que podemos sintetizar em escrita, leitura atenta, reescrita, orientação, nova reescrita, é uma novidade para os alunos. Na maioria dos casos, essa é a primeira graduação deles, o que nos faz refletir novamente sobre a questão da experiência trazida por Eco, 1977. Seguindo essa linha de raciocínio, aparece nas respostas dos ex-alunos, a questão da reescrita como processo. Abre aspas, o que mais cansa é reescrever o que já se escreveu. Reescrever o reescrito, fecha aspas, N. Essas dificuldades podem ser percebidas nas considerações de Charolles, 1988, página 40, abre aspas, um conjunto de palavras não produz uma frase, um conjunto de frases não produz um texto, fecha aspas, pois existe um sistema implícito de regras que constituem a competência textual. Desse conjunto de regras é que nascem os julgamentos de coerência. Claro que não se refere à construção oral, mas a escrita demanda uma série de regras próprias para que o texto seja coerente. Charolles, 1988, critica essas regras, pois os julgamentos de qualidade de um texto baseados na gramática leva a, abre aspas, desqualificações maciças e ingênuas, que só dizem respeito aos arranjos de superfície, mas não bloqueiam fundamentalmente o processo comunicativo. Fecha aspas, Charolles, 1988, página 40. Entretanto, o texto que os alunos devem produzir, além da necessidade de coerência e coesão, deve seguir a norma culta da língua portuguesa. Além de ser uma exigência da instituição, o trabalho fica disponível na biblioteca e serve de fonte de pesquisa para outros alunos. Vale ressaltar que se gasta muito tempo da orientação corrigindo a escrita dos alunos, reclamação constante dos professores orientadores. Nas conversas entre professores sempre surge o assunto e a discussão sempre toma o rumo do papel do orientador em corrigir o português. Alguns colegas corrigem os erros mais grosseiros ou os erros que percebem, outros sugerem para os alunos enviarem para um revisor de português. Alguns preciosos minutos das apresentações finais em banca também são utilizados para criticar a escrita dos alunos. Esse embate parece não ter fim. Aliada a essas percepções dos professores, aparecem as questões ligadas às dificuldades gramaticais, à escrita correta e vocabulário restrito do ponto de vista dos alunos. Como por exemplo, abre aspas, as principais dificuldades foram encontrar sinônimos para as palavras não ficarem repetidas. Também senti que não dominava alguns aspectos gramaticais da língua portuguesa, demandando uma pausa no raciocínio para verificar a forma correta de escrever. Fecha aspas, L. Castro, 2006, página 131, entende que, pelo menos, 50% do tempo de orientação é gasto com questões de estilo, clareza e forma. As ideias não são transmitidas por intuição, mas sim através da palavra escrita. Tudo indica que há um conjunto de fatores que dificultam a expressão escrita e a estrutura formal do texto. A falta de prática na escrita acadêmica formal, pouco contato com as regras de formatação de trabalhos acadêmicos e pouca intimidade com a língua portuguesa. Entretanto, são poucos os alunos que percebem que a sua escrita não é satisfatória tanto nas questões gramaticais quanto na falta de sentido das frases e parágrafos e clareza das ideias. Dessa forma, buscamos apresentar algumas reflexões sobre a percepção dos alunos em relação à realização do trabalho de conclusão de curso, em especial as categorias que dizem respeito à produção escrita. Percebemos que há alguns descompassos entre as características do curso estudado e as exigências do trabalho de conclusão de curso, principalmente, pela falta de experiência na redação científica e pouco contato com a norma culta da língua portuguesa. Considerações finais. Desta forma, buscamos trazer algumas reflexões sobre a percepção dos ex-alunos a respeito da escrita do trabalho de conclusão de curso. Das quatro turmas formadas pelo curso investigado aparecem como dificuldades mais expressivas para a elaboração do trabalho de conclusão de curso, a falta de domínio das regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, b, limitações no uso de uma linguagem mais culta e formal, c, ausência do exercício de releitura, d, ausência do exercício de reescrita do próprio texto, e, repetição de vocábulos. Além das dificuldades com a gramática e o vocabulário reduzido para expressar ideias, o que acaba por resultar em inúmeras repetições de vocábulos ao longo do texto. Sabemos que há um empobrecimento da língua e da expressão escrita por diversos fatores que não foram objeto de estudo no presente artigo, mas principalmente pela falta de leitura e de consciência no momento de escrever. Retomando a poesia de Cecília Meireles que aparece em epígrafe no presente artigo, nos parece claro que a experiência da escrita comporta uma série de outras experiências prévias. No caso da escrita acadêmica é fundamental saber se movimentar entre as exigências formais e autoria, também é preciso refletir a experiência da pesquisa e o relato escrito. O que presenciamos, muitas vezes, é uma escrita vazia de significado, empobrecida em seu vocabulário e com problemas estruturais que comprometem o próprio sentido da escrita. O que lembra o pensamento de Pereira, 2013, página 215, abre aspas, a escrita produz-se no limiar do próprio sujeito, no limiar do que existe, na delicada e sutil faixa entre o pensamento e a palavra. Ao escrever, articulamos indissociavelmente três dimensões, a língua, a linguagem e o dizível. Fecha aspas. Talvez articular essas dimensões que trata o autor seja o maior desafio de quem escreve. Claro que a experiência de escrever um trabalho de conclusão de curso comporta aspectos positivos, como a experiência de construir um texto nos moldes da escrita acadêmica, b, aumento do vocabulário relacionado à área de atuação, c, maior maturidade acadêmica, d, melhor desempenho no manejo de fontes bibliográficas e de coleta de dados. Para quem acompanha os alunos de perto é evidente que eles saem transformados dessa experiência, mais seguros de si, pois se sentem capazes de levar a cabo um projeto monográfico. As reflexões proporcionadas pela escrita deste artigo e pela sistematização dos dados servirão para promover novas reflexões junto aos professores orientadores em uma série de encontros que estão previstos para acontecerem a partir de outubro de 2013. Parece-nos que há dois caminhos mais plausíveis a serem seguidos. Um deles aponta para adequações do próprio curso às exigências do trabalho de conclusão de curso, no sentido de propiciar outras experiências significativas que possam auxiliar na realização do trabalho de conclusão de curso. Outro indica que devemos repensar o formato do trabalho de conclusão de curso para algo que propicie uma experiência menos traumática para o aluno, mas que comporte o rigor necessário de uma pesquisa. Talvez um desenho de trabalho de conclusão de curso que permita que o aluno consiga aliar teoria e prática, com maior foco na prática, tendo em vista que o curso é de tecnologia. E que, ao mesmo tempo, permita uma descrição mais densa dos métodos utilizados e dos dados coletados. Referências Andrade, Andréa de Faria Barros, Kipnis, Bernardo. Os cursos superiores de tecnologia, um estudo sobre as razões de sua escolha por parte dos estudantes. Em, Mol, Jaqueline, Org. Educação profissional e tecnológica no Brasil contemporâneo, desafios, tensões e possibilidades. Porto Alegre, Artmed, 2010. Bardim, Laurence. Análise de conteúdo, 5, Editora Lisboa, Editora 70, 2008. Brasil. Lei N. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 23 de dezembro de 1996, página 27.833. Disponível em http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf. Acesso. 15 de setembro de 2013. Brasil. Decreto N. 5.773, de 9 de maio de 2006. dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no Sistema Federal de Ensino. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 10 de maio de 2006, página 6. Disponível em http://2.barra/dupla/www.planalto.gov.br/c-civil-inferior-03/2004-2006-2006-decreto-d5773.htm. Acesso em 25 de agosto de 2013. Brasil. Ministério da Educação. Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia. Brasília, DF, 2010. Disponível em http://portal.mec.gov.br/index.php:item=7:19i. Acesso em 25 de agosto de 2013. Castro, Cláudio Moura. Memórias de um Orientador de Tese. In, Bianchetti, L. Machado, A. M. N. Org. A Bússola do Escrever 2, Editora Florianópolis, Editora UFSC, 2006. Castro, Cláudio Moura. Como redigir e apresentar um trabalho científico. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2011. Servo, Amado, L. Bervian, Pedro, A. Silva, Roberto. Metodologia Científica. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2007. Charolles, Michel. Introdução aos Problemas da Coerência dos Textos. In, Galvis, Charlotte, Orlandi, N. P. Ottoni, Paulo. O Texto, Escrita e Leitura. Campinas, Pontes, 1988. Diel, Astor Antônio, Tatim, Denise Carvalho. Pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas. São Paulo, Prentice Hall, 2004. Eco, Humberto. Como se faz uma tese? São Paulo, Perspectiva, 1977. Gatti, Bernadette Angelina. A Construção da Pesquisa em Educação no Brasil. Brasília, DF, Liber, 2007. Martins Júnior, Joaquim. Como escrever trabalhos de conclusão de curso 2, Editora Petrópolis, Vozes, 2008. Medeiros, João Bosco. Redação Científica, A Prática de Fichamentos, Resumos, Resenhas, 11, Editora São Paulo, Atlas, 2012. Ministério da Educação. Conselho Nacional da Educação. Câmara de Educação Superior. Parecer CNESES, N. 436. Trata de Cursos Superiores de Tecnologia e Formação de Tecnólogos, 2001. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 6 de abril de 2001. Seção 1, página 67. Disponível em http://portal.mec.gov.br/ctq/arquivos/pdf-legisla/cal/superior/legisla-inferior/superior/inferior/parecer-4362001.pdf. Acesso em 25 de agosto de 2013. Pereira, Marcos Vilela. A Escrita Acadêmica, do Excessivo ao Razoável. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, V18, N 52, página 213-229, março de 2013. Disponível em http://educa.fcc.org.br/pdf/rb/v18n52/v18n52a13.pdf. Acesso em 20 de outubro de 2013. Severino, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico, 23, Editora São Paulo, Cortes, 2007. Artigo recebido em 7 de janeiro de 2014. Aprovado em 15 de março de 2014.